Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Transe sempre de 8 em 8 dias aqui na Radar, primeira parte conduzida por Ricardo Mariano, a segunda e última meia hora é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com o piano sensível de Tom James Scott, a juntar-se às produções detalhadas de Andrew Schalk. Juntos gravaram Wild Flowers, começamos com o longo e lindíssimo Hornbeam. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Início do Entrance de hoje com Hornbeam, junta Andrew Schalk e Thomas James Scott, vem tudo no disco Wildflowers. E seguimos agora com a música Ambiente, com muitos drones dentro. Pertence ao projeto que junta Alex Molly e Simon Baton, o Sposal, muitas gravações já cá fora. Uma delas chama Sky Margin. Vamos seguir em frente com Balance. Thank you. altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do Em Transe, mais uma dupla, BVDub, que não é mais do que Brock Van Vey, ele que vive em São Francisco e que está muito ligado à música eletrónica e ao DJing, e Scott Morgan, o Sr. Loshill, editaram há uns tempos Erebus, por aqui Thanatos, e despedimos-nos com um projeto que junta muitos músicos de várias nacionalidades, chama-se Draft Creamy, liga a eletrónica a atmosferas mais ambientais, do último Existence, edição 2015, All These Lushy Pianos. Passamos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance, a contar então com Rambo, um duo polaco formado pelo saxofonista Nikolaj Traska e pela lenda do punk rock do país, Tomasz Budziacki. Como o próprio nome indica, o projeto pretende ser uma resposta musical ao trabalho visionário do poeta francês. Neste disco aliam-se ao duo o igualmente polaco Jakaszek, para aquele que será certamente o lançamento musical do ano naquele país. Três artistas, três personalidades distintas que, de uma certa forma, acabam por encontrar neste disco um ponto de interseção. Agora voltamos a Aoki Gahara, o fantástico trabalho do engenheiro de som Matthew Azevedo, que edita sob o pseudónimo Retribution Body. O lançamento é da Type Records. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Rambo e Akajek. Depois ainda Retribution Body, Matthew Azevedo. Lançamento pela Type, chama-se Aoki Gahara. E terminamos a emissão de hoje com uma nova visita a Crack, o mais recente disco do projeto vienense Shampoo Boy, ao qual pertence Peter Herberg, das edições Mego. O lançamento é, contudo, pela Blackest Ever Black. Alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Transe volta na próxima semana, próxima terça-feira, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Ponto de encontro à 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite.